A luta interior. Ponto 73. Como toda a festa cristã, esta que agora celebramos é especialmente a festa da paz. Os ramos, com o seu antigo simbolismo, invocam aquela cena do Gênesis. Depois de ter esperado outros 7 dias, novamente deitou a pomba fora da arca. E ela voltou a ele pela tarde, trazendo no bico um ramo de oliveira com folhas verdes. Entendeu, pois, Noé, que as águas tinham cessado sobre a terra. Agora, recordamos que a aliança entre Deus e o seu povo é confirmada e estabelecida em Cristo, porque Ele é a nossa paz. Nessa maravilhosa unidade e recapitulação do Velho no Novo, que caracteriza a liturgia da nossa Santa Igreja Católica, lemos no dia de hoje estas palavras de profunda alegria. Os filhos dos Hebreus, levando ramos de oliveira, saíram ao encontro do Senhor, aclamando e dizendo: Glória nas alturas. A aclamação a Jesus Cristo une-se na nossa alma com aquela que saudou o seu nascimento em Belém. E, à sua passagem, conta-nos São Lucas, as multidões estendiam os seus mantos no caminho. E quando já ia chegando à descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos seus discípulos começou alegremente a louvar a Deus em altas vozes por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Paz na terra. Paz no céu. Mas olhemos também para o mundo. Por que é que não há paz na terra? Não, não há paz. Há somente aparências de paz, equilíbrio de medo, compromissos precários. Nem sequer há paz na Igreja, sulcada por tensões que retalham a branca túnica da esposa de Cristo. Não há paz em muitos corações que tentam em vão compensar a intranquilidade da alma com a distração contínua, com a pequena satisfação dos bens que não saciam, que deixam sempre o travo amargo de tristeza. As folhas de palma, escreve Santo Agostinho, são o símbolo da homenagem porque significam vitória. O Senhor estava a momentos da vitória morrendo na cruz. Ia triunfar no sinal da cruz, sobre o diabo, o príncipe da morte. Cristo é a nossa paz porque venceu. E venceu porque lutou no duro combate contra a maldade acumulada pelos corações humanos. Cristo, que é a nossa paz, é também o caminho. Se queremos a paz, temos de seguir os seus passos. A paz é consequência da guerra, da luta, dessa luta ascética íntima, que cada cristão deve sustentar contra tudo aquilo que na sua vida não é de Deus. Contra a soberba, a sensualidade, o egoísmo, a superficialidade, estreiteza do coração. É inútil clamar pelo sossego exterior se falta tranquilidade nas consciências. No fundo da alma, porque é do coração que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias.